CEPED Cursos apresenta Rádio Web número 1. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 1 do curso de inglês. Já temos algumas informações iniciais sobre como usar esta ferramenta e, como já citado, você deve ter a apostila em mãos, tanto na forma impressa ou digital no seu computador, para que você possa acompanhar e entender cada explicação e cada exercício. Também é fundamental que, caso você tenha que parar seus estudos, pausar esta rádio web, não se esqueça de anotar o tempo em que parou seu estudo e também a página da apostila para que possa iniciar novamente no mesmo ponto. Fique atento à pronúncia de cada palavra. Se for necessário, volte à rádio web e a escute novamente até que consiga realizar a pronúncia correta da palavra. Esta rádio web terá um foco especial para a pronúncia correta em inglês. Você verá na apostila a imagem ou palavra em português, mas citaremos apenas a pronúncia em inglês que está na apostila. Portanto, fique atento à sua apostila ao escutar esta rádio web. Iniciamos então o nosso estudo. Página 3. As cores. Page 3. The colors. Red. Blue. Green. Yellow. White. Black. Gray. Orange. Pink. Beige. Turquoise. Purple. Brown. Lilac, peach, indigo. Para formar as cores claras e escuras, usamos as palavras light e dark. Amarelo claro, light yellow. Azul escuro, dark blue. Página 4. Números. Page 4. Numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Página 5. Números. Page 5. Numbers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. As dezenas são sempre terminadas com T. Exemplo: 20, 30, 40, 50. As centenas são escritas com a palavra hundred, 100, 200, 300. No caso dos milhares, utilizamos a palavra thousand, 1,000, 2,000, 3,000. E para milhões, utilizamos a palavra million. 1 million, 2 million, 3 million. Como vocês perceberam, não existe plural no caso de dizer os números para 100, 1000 e million. Página 6. Animais. Page 6. Animals. Dog. Cow, cat, horse, rabbit, lion, bull, giraffe, sheep, elephant, turtle, tiger. Página 7. Page 7. Fish, snake, fox, butterfly, monkey, bat, owl, ant, beaver, spider, kangaroo,